Brasil, Angola, em conexão. Relatório autônomo, espectromania. Locomotiva K36. Homens aceitam a identidade diabólica. Grande protesta, fazer uma veste gótica. Mundo em declínio, caos por todo lado. Soldados revoltados, cada vez mais insanos. Robôs telepáticos agem de forma drástica. Aderência ao monopólio da rede sistemática. Só vejo hematomas onde havia o paraíso. Tráfico de órgãos e negócios de espíritos. Como não é possível um cão selvagem seguir as pegadas de Cristo? Ele deixa-se levar por egocêntricos instintos famintos, arrastando com ele tudo que estiver ao seu redor, manipulando amor, pois agora o mundo é autêntico palco de terror. Destino fúnebre, você é a perfeita correção, pois humanos não são humanos, são parasitas que levarão o mundo à podridão. Não haverá salvação, pois é crítico o nível da mental corrupção. Isso não voltará à terra porque criou fobia e escuridão. A vida é dura, é só loucura, se segura. A destruição, ora, nesse lugar. O mundo cheio de atritos e terror. O caos se manifesta, infesta toda a cidade. No mundo está aberta, sem temporada de caça. Ouça os lamentos, é morte, é guerra, é armamento. Em que mundo em que vivemos, mano, eu não acredito. Falta de consciência, natureza irá nos torturar. Tempos difíceis de uma guerra infinita, onde inimigo maior é no espelho que habita. Seja eu ou você, não estamos sós, pois a ganância é o tumor que se espalha sem dó. Suor, pior, canseira, febre, somos como experiência que não passou no teste. Esse é o legado que o ser humano cria, onde ele danifica o ar que ele respira. Pulmões destruídos, olhos de gases corrosivos, morte em vários sentidos, povo na beira de um abismo. Nordeste mais indo do que vindo, árvores caindo, se sucumbindo, humanos morrendo, desnutridos. O verde sumindo, sendo extinto pelo fogo da maldade. Nossos ares indo pelos ares pela falta de humanidade. Mas natureza chora, enchente vem, leva embora. Entra sem bater na porta, por terras afora. As guerras, tragédias, isso minou ideologias idiotas. Destruindo a própria história, coloca em pauta tecnologia avançada, onde a AIDS ainda mata. Existe fome em terra sem água. Raciocínio errado, criado por mentes ignorantes, ideias tolerantes. O que é que serve a principal arma de destruição massacrante? Em nossa era moderna, a vida dissolve como gelo, fazendo líquido jorrar, espalhando tão rápido quanto a poeira que se espalha pelo ar. E o poder de domínio será que a sua arma de defesa? Ou a defesa talvez seja você usar a sua inteligência? O tempo passa e mistério era se usavam armas, e muitos tiram a lição, que só vive aquele que mata. Quando a repressiva pra acabar com os passos dela, o início do Amargedon, portanto o fim será dramático. O juízo final, o fato é fenomenal. Doença aqui deixada pela geração passada, irreversível. Mortalidade é uma epidemia que apavora. Infelizmente é assim, aqui é comum. Mas